Amém, amém, som. Ei. Boa noite, gente. Quero chamar aqui na frente o Mal e a Rose. O Mal, a encarnação do Mal e a Rose. Chamar a Liz, um oita também, cadê? Dona Elisângela e senhor Leonardo. Amém? É, não liga não, Moita, ele acha que Forever é do Kiss, então... Quer dizer que é do Kiss? Não, que é do Guns. Falei isso certo. Amém? Seguinte, tá faltando um casal ainda aqui, que não... Que é o Christopher e a Sara. É o Christopher e a Sara. Ó, comecem a orar pro outro pastor aí, porque a coisa tá ficando feia. Daqui uns dias começa a entrar na Deus e Amor, achando que tem treino na Gólgota. Christopher e a Mari não puderam estar aqui hoje porque a Sarinha está bem doentinha. Tá? Ela está com uma virose lá. E passaram a madrugada inteira com ela, acordado, para médico, dando banho. Então também não puderam estar aqui. Mas junto com esses dois casais, tem mais o Christopher e a Mari, que também fazem parte disso daqui. Vou explicar o que, que é. Nós, toda segunda-feira, a liderança está se reunindo e nós estamos mexendo em muita coisa assim, no que diz respeito a ministérios, no que diz respeito às urgências, às necessidades, e projetando algumas coisas que diante da realidade que a gente está enfrentando hoje como igreja. Então, assim, há muito tempo eu e a Kátia não damos conta de cuidar de todo mundo, é muita gente, né? Há muito tempo isso tem acontecido. E, em especial, os casais. Quando a gente começou, tinham 5, 6, 7 casais. Aí a galera, graças a Deus, foi casando, saindo do pecado, casando para lá e casando para cá, né? Não conseguia ficar abrasado e está todo mundo casando aí. E colocando o fio no mundo, né? Tem, nascendo fiarada para tudo que é lado aí. Então, de lá para cá, fora os casais da comunidade que casaram aí, outros casais foram somando e chegando aí. E a moral da história é que a gente está com 31 casais hoje dentro da comunidade Gólgota. 31 casais são 62 pessoas, ok? Casal é dois, né? Você sabe. Então... 61 pessoas, só de casais. Então é muita gente para dois pastores estarem cuidando. É muita gente, ok? Então, assim, a gente teve como estratégia levantar conselheiros de casais aqui dentro. A gente escolheu 3 casais que estão caminhando com a gente já... Nós escolhemos 3 casais que estão caminhando com a gente desde o início, praticamente. Né? O Christopher e a Mari, o Mal e a Rose, o Moita e a Liz estão caminhando com a gente desde o início. Moita e a Liz caminham comigo antes da Gólgota pensar em existir. Né? Oi? Desde a fundação do mundo, isso. Então eles têm caminhado com a gente e a gente delegou essa tarefa para eles. A partir de hoje... Eles são os conselheiros de casais aqui dentro da comunidade. Então, assim, a gente confia plenamente nos conselhos deles, menos do Mal. A gente confia plenamente nos conselhos deles. Foram homens que passaram por renovo, as esposas passaram por renovo, ok? Então, é gente da nossa total e absoluta confiança. É gente que está aí para ser mais uma força no Ministério de Casais. Então eles têm várias tarefas aí, que além de aconselhar vocês, eles vão estar cuidando dos encontros de casais e outras figurinhas aí. Ok? Certo? Então tá aqui. Então, Pipe não existe mais. Ok? Casais, eu já não trabalhava, agora que eu não vou trabalhar mais mesmo. Né? Então é o seguinte, tá com problema, tá com crise aí, precisa conversar com alguém, vocês podem acionar um dos 3. Ok? Diz que casal, se diz que é lá. Ok? Então amanhã eu vou passar um e-mail para vocês com o telefone deles, para que quando vocês precisarem, vocês podem ligar, podem mandar um e-mail. De repente você não quer, sei lá, ser muito direto, você quer mandar um e-mail e falar assim, mal, meu marido está um vagabundo, um jaguara, conversa com ele, daí o mal vai lá, né, vai passar um xaveco, ok? Certo? Amém? Eu quero que... Oi? Um detalhe que a Rose me pediu aqui é o seguinte, os casais que nós estamos falando são os casais que têm um compromisso civil ou religioso, tá certo? Beleza? A outra história aí que a gente conhece são histórias que a gente também está discutindo e ver como é que a gente vai estar podendo cooperar para que vocês possam caminhar junto com esse ministério, ok? Mas aí, a princípio, a prioridade agora está sendo com quem já está dentro de um laço civil ou um laço religioso, ok? Laço dá a impressão, coitado, né? De uma algema melhor ficando, né? Certo? Beleza? Eu quero orar por eles, eu quero que vocês fiquem em pé. Pedir que vocês coloquem suas mãos na direção deles, assim. Pega na mão da Rosa aí, mal. Já tá dando problema aí, ó. Liz e Moita, depois vocês sentam com os dois aí, que o negócio tá... Senhor Jesus, eu quero agora dar, Senhor, ao Maurício, à Rose, ao Moita, à Liz, ao Christopher e à Mari, dar a eles toda a autoridade, Senhor, como conselheiros nessa igreja, Senhor. Em especial para com os casais dessa igreja, com as famílias dessa igreja, Deus, que precisam, Senhor, de apoio, suporte, e gente que caminhe junto, gente que esteja do lado, que esteja disposto mesmo, Senhor, a investir tempo na vida dos casais dessa igreja, Senhor. Peço que o Senhor dê a eles a sabedoria necessária, o discernimento, Deus, a postura, Deus, a firmeza necessária, Deus, para tratar com isso que é muito sério, Deus, que são as famílias, Pai, em especial os casais, Senhor. Peço por eles que o Senhor proteja os casamentos deles, Pai, porque o inimigo pode se levantar contra eles, Pai, porque a maior investida do inimigo nesse mundo é contra a família, Senhor. Por isso, desde já, Senhor, nós, em nome de Jesus, Senhor, nós amarramos todo levante contra a vida deles, em nome de Jesus, contra a família, contra os filhos, Pai, contra a sua casa, Senhor. Em nome de Jesus, que os teus anjos se acampem ao redor deles, Pai, protegendo-os, Pai, guardando mais do que nunca, fortificando o casamento deles, Pai, a aliança deles, o amor entre eles. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Deus os abençoe e os use. Amém. Cadê o Douglas? Ô, Doug, vem cá. Uma outra necessidade que tinha, porque é muita coisa para a gente estar cuidando, é de um coordenador que cuidasse da parte dos ministérios aqui na igreja. Alguém que fosse encarregado só para cuidar da parte dos ministérios. Ok? Então o Douglas foi levantado como coordenador de ministérios aqui dentro da Gólgota. É. Eu vi, hein? Certo? Ele vai ser o coordenador, é ele que está movendo, está mexendo todas essas questões de ministérios, né? A gente fez aquela pesquisa, levantou os nomes todos. Então, ele que está organizando isso, está tendo que ler uns 4, 5 livros para, né, para organizar melhor essa questão aí. Vocês perceberam que estão recebendo alguns e-mails já de desafios com ministérios específicos. Essa semana eu falei sobre criatividade artística, né? Certo? Receberam? Amém? Na quarta-feira nós tivemos uma reunião com o Ministério de Teatro. Galera, foi muito massa, cara. Foi muito bom assim, ver gente assim, que não tinha nenhum envolvimento ministerial ainda com a GOG, e já está aqui há um bom tempo, e agora está tendo um espaço para se envolver no Ministério de Teatro. Gente que está chegando e já está se envolvendo com o Ministério de Teatro. Gente que não foi nem recebido como membro ainda, já está se envolvendo com o Ministério de Teatro aqui na GOG. E só uma... Já, antes de você dispensar a minha vaquinha de presépio aqui... Uma coisa interessante a respeito do teatro é que você não precisa se envolver necessariamente apenas com a parte de atuar, ok? Né? De ser ator. dentro do ministério. Você pode trabalhar nos bastidores, você pode trabalhar com cenário, você pode trabalhar com maquiagem, com figurino, com iluminação, com maquiagem, falou que você manja. Ok? Cabelo, isso. Essas coisas, ok? Então você não precisa necessariamente se envolver na parte de atuação apenas, mas você pode se envolver nos bastidores. Então você pode ser um membro do ministério de modo, a gente fala, em disponibilidade. Então quando vai ter alguma peça, alguma necessidade nessas áreas, você pode ser acionado e cooperar, ok? Então está aqui, o Douglas ele está nessa área, cuidando então da parte de coordenação dos ministérios, e eu quero orar por ele também, que eu não orei ainda, e quero expulsar tudo que é Exu que tem. Vai sobrar nada. Amém. Deus, eu quero também, em nome de Jesus, Pai, pedir pela vida do Douglas, Deus, pedir que o Senhor dê sabedoria ao teu filho, estratégias, Deus, que o Senhor o ajude a organizar, Deus, essa tarefa importantíssima aqui na igreja, Deus, que é cuidar dos ministérios, Senhor, para que os ministérios possam ter, Deus, sabe, um crescimento, Deus, que as pessoas possam se engajar, se envolver, Deus, de forma plena mesmo nos ministérios, Senhor. Nós queremos, Senhor, ver uma igreja 100% envolvida em ministérios, Senhor. Uma igreja atuante, Senhor. Uma igreja que esteja, Senhor, com as mãos na obra mesmo, Senhor, sabe? Desenvolvendo o chamado e o ministério. Por isso, dê a ele, Deus, toda a capacitação que ele precisa para isso, eu peço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Continuando então com a questão das disciplinas da espiritualidade, eu vou abordar hoje a disciplina do jejum. Quando eu fui tratar a respeito do jejum, eu sempre pensei, puxa caramba, isso é um tema muito complicado, né? Porque falar de jejum muitas vezes é uma palavra que, ela não é uma palavra de edificação, digamos assim, né? É uma palavra um pouco difícil de falar, porque ela envolve um tipo de ministração que envolve muito mais ensino do que uma palavra profética. Okay? Apesar de que uma coisa está inserida na outra, né, de alguma forma, o jejum ele é uma ferramenta que te leva para algo, que te eleva para algo, que te desafia para algo, que te traz algo. Mas essa palavra não é necessariamente uma palavra profética. Não é uma palavra que eu vou envolver em questões de pecado ou alguma coisa assim. Está tudo incluso dentro dessa proposta que é o jejum. Porque o jejum automaticamente ele mexe com tudo isso. Tá certo? Que é o que a gente quer tratar. Entenderam? Então se eu ver gente dormindo aqui, eu estou com um copo d'água aqui, que eu vou jogar na cara. Certo? Então prestem atenção em nome de Jesus. John Wesley, ele dizia, algumas pessoas têm exaltado o jejum religioso elevando além das escrituras e da razão. E outras o têm menosprezado por completo. Então, principalmente em se tratando de igrejas históricas e igrejas tradicionais como a nossa, extremamente tradicional, jejum para a nova geração é uma coisa que está ficando para as antigas gerações e muito poucos jovens hoje a gente vê falando dessa palavra de jejum, se interessando por esse assunto, ou mesmo praticando o jejum diário. Okay? Então a gente está vendo três áreas e disciplinas, desde que a gente iniciou, que são as disciplinas interiores, que é isso que a gente está tratando, que vem tratar com a questão da meditação, oração, jejum e estudo da palavra. São as disciplinas interiores, que envolvem as questões de dentro. Okay? Depois nós vamos tratar as disciplinas exteriores, que tratam simplicidade, solitude, submissão, parte mais preciosa, e serviço. Amém? Depois nós vamos tratar as disciplinas associadas, que envolvem confissão, adoração, orientação e celebração. Por hora, nós estamos ainda na primeira parte e vamos tratar então o terceiro ponto aqui, que é jejum. Certo? Então vocês veem que tem muita coisa para a gente tratar. Não sei nem se a gente vai conseguir terminar até o final do ano. Isso aqui. Amém? Os inimigos das disciplinas interiores, e em especial do jejum, são, primeiro, a forma exterior. Lá em Mateus, Jesus falava, né? Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê no secreto, e seu pai que vê no secreto o recompensará. Então, o primeiro inimigo do jejum é que o inimigo não é uma coisa externa, não é uma coisa que aparece, que está aqui para aparecer, não é uma coisa que coloca você em evidência. Então, por isso que as pessoas não se preocupam muito com isso. Porque é algo que envolve aqui dentro. Então você está lá por dentro, teu estômago está corroendo de fome. Você está com muita fome ali, com os olhos saltando para fora de fome, mas você não pode exteriorizar isso. Para quem já praticou assim muito jejum, eu pratiquei muito jejum na minha vida. E fatalmente assim, o dia que você faz jejum é o dia que a tua mãe faz a melhor comida da vida dela. É o dia que todos os filmes que passam na televisão são filmes sobre comida. Todas as propagandas. O ônibus tem cara de comida. As pessoas na rua parecem frangos assados andando na rua. Se propõe a fazer jejum para você ver o que acontece. Você acorda, você olha para tua mãe e você vê um frango assado. Assim. Tudo cria cara de comida. Né? Então, essa forma exterior, ela é um primeiro inimigo que a gente tem. Porque para a gente não é interessante, muitas vezes, você tratar com questão de jejum, porque jejum vai tratar alguma coisa aqui dentro. É lá no secreto mesmo. Entre eu e Deus, lá no secretinho. Ok? Então, esse é o primeiro inimigo. E Jesus e jejum falar, não vai dar muito certo essa noite, não. O Jesus. Então, Jesus, ele vem e ele trabalha essa questão. Né? Olha, toma cuidado com esse tipo de jejum hipócrita, né? Onde você anda na rua, aquela cara de morto, assim, com a plaquinha escrito, estou fazendo jejum. Né? Aquela cara de dó. Não é isso. Lave seu rosto, tenha boa aparência, assim, né? Morrendo de fome. Vendo um monte de comida na rua, mas feliz. Amém? A segunda questão é a questão do legalismo. Então, os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Então, tem essa questão também do legalismo, né? Porque muitas vezes o jejum ele é muito mais imposto, em algumas igrejas é imposto, você tem que jejuar, você tem que jejuar, você tem que jejuar. Que isso também se torna um inimigo. O jejum não é essa a nossa proposta. A nossa proposta é que o jejum se torne uma ferramenta na sua vida. Mais uma ferramenta de guerra, de luta, de crescimento, de disciplina na tua espiritualidade, em nome de Jesus. Amém? Isso aqui não pode se tornar algo que eu fico usando contra os outros. Você jejuou essa semana, irmão? Não? Então vai jejuar, irmão. Você tinha um cheiro de enxofre em você essa semana. Vai jejuar, ok? Não é essa a proposta. A terceira questão é a satisfação incondicional do apetite humano. Por quê? A gente dizer não para os nossos desejos, em especial para a comida, para algumas pessoas principalmente, né, que são movidos à comida, tudo é comida, come o dia inteiro. Né? Coitado do pai e da mãe ter um prejuízo com esse glutão. O cara come. Então, essa nossa cultura hoje, principalmente, você vê que comida está em tudo que é lugar, né, cara? Você está lá na frente da televisão, lá passa alguma coisa ali, você olha aquilo, meu Deus, que comida, né? Tudo, parece que aquilo ali fica alimentando, você precisa comer o dia inteiro. Você precisa comer o dia inteiro. E o jejum é uma propaganda contrária a isso. Porque você tem que dizer não para isso. Principalmente para a comida da mamãe. Naquele dia. E essa passagem aqui, eu acho muito sacanagem da parte de Jesus, quando Jesus falou assim, que tem que ser em secreto. Porque a mãe, vem filho, vem comer filho. Aí você fala, não mãe, não quero. Você não quer falar que tem jejum, né? Minha mãe fazia isso comigo. Vem comer filho. Não mãe, não estou me sentindo bem hoje. Não, vem comer. Vem comer. Não mãe. Tá bom, estou jejuando, caramba. Daí você falava. Ela tem uma tossida, é ela que está lá. Oi, mãe. Então, só faltava ela falar, é mentira. É. Então são os três inimigos que nós temos, ok? Essa questão de que não é externo, é algo interno. A segunda questão é... que eu esqueci? É o legalismo, desculpa. Essa questão imposta, que muitas vezes a gente entende dessa forma, e por ser imposta a gente não quer saber, certo? E a terceira questão é que é uma coisa que envolve renúncia, e muita gente não quer saber de renúncia. Não quer saber de cruz, não quer saber de renúncia. Ok? O jejum na Bíblia. Na Bíblia, o jejum refere-se à abstenção de alimento para finalidades espirituais. Ok? Ou seja, se você já pensou assim, pô, podia unir útil ao agradável. Estou precisando fazer um regiminho. Né? Então, vou jejuar 40 dias aí, ver se eu perco já uns 30 quilinhos. Certo? Ou então, né, mão de vaca. Não gosto de gastar dinheiro com comida, vou unir o útil ao agradável. Ok? Não é esse o propósito. Tá certo? Tudo bem, quem sabe, né? Unir as duas coisas e fazer, mas não deve ser essa a motivação. Amém? Eu, na minha época de solteiro, como eu jejuava muito, nossa, eu era virado numa vareta mesmo. Muito magro, porque jejuava muito. Né? Jejuava bastante. Aí vocês perceberam que eu parei de jejuar faz um tempinho, né? Engordei 20 quilos depois que eu parei de jejuar. Então, os tipos de jejum. Primeiro, jejum é o jejum comum, que é o jejum que vai de 1 a 40 dias, não mais do que isso. Certo? 40 dias me parece que é o máximo que a pessoa consegue ficar sem comer. Me parece que é o máximo. Ficar sem comer de modo que seja saudável. Ok? Que parece que não, parece que jejum não é uma coisa saudável, mas é. Tá certo? Eu não sei se a gente vai dar tempo de a gente tratar isso hoje, mas a gente vai tratar sobre isso. Do benefício que o jejum também traz para a nossa vida. Ok? Então, o jejum comum, ele envolve de 1 até 40 dias somente de comida. Somente de comida. Esse é o jejum comum. Onde durante, lá Lucas fala, né? Onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Então Jesus fez esse tipo de jejum, que foi esse jejum comum, que ele ficou tomando água, mas ficou no deserto 40 dias sem comer nada. Sem comer absolutamente nada. Eu conheço pessoas que já fizeram esse tipo de jejum. Eu tive um professor de seminário que ele fez esse tipo de jejum. Uma das coisas que ele falou para mim, que é interessante, que até os tártaros da boca desaparecem. Também não tem nada para comer, come até os tártaros da boca. Some a cera do ouvido, some tatu do nariz, some tudo. Tudo que é impureza do corpo vai tudo para a barriga, bicho. E como o cara só toma água, e a água é de alguma forma um tipo de purificador, então se imagina o que, que isso causa no corpo humano. Né? É água, é água, água, água. Tudo que é coisa ruim que tem no corpo, assim, de substância que fica ali, vai tudo pro rio. Será que vocês me entendem? Amém? Então esse é o primeiro tipo de jejum, o jejum comum. Depois nós temos o jejum parcial, que é somente de alguns tipos de alimentos. Né? Por exemplo, as mulheres fazerem jejum de chocolate. É a mesma coisa que pedir para morrer, né? Certo? Então a gente vê lá em Daniel, por exemplo. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Daniel era emo. Não comi... Amém? O primeiro emo da história era Daniel. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei e não usei nenhuma fragrância perfumada. Além de emo, era fedido, cara. Entendeu? Até se passarem as 3 semanas. Então, esse aqui é um exemplo de jejum parcial. Onde Daniel, ele, alguns alimentos apenas, ele deixou de comer. Ok? Depois nós temos o jejum absoluto, que é o mais perigoso de todos. Que deve ser evitado de toda forma, a não ser, obviamente, que você tenha uma direção absoluta mesmo da parte de Deus para o fazê-lo. Que é o jejum absoluto que é sem comida e sem água. Só respira, mais nada. Sem comida e sem água. Ok? Olha aqui, ó, alguns exemplos aqui. Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Olha lá no livro de Esther. Então, 3 dias. O indicado é que qualquer tipo de jejum absoluto, ele seja no máximo de 3 dias. Porque você ficar 3 dias sem beber água, você já está correndo risco. Tá certo? Então é no máximo 3 dias. Depois lá em Atos, também, quando Paulo teve um encontro com Jesus, que ele ficou cego, diz assim, por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Durante 3 dias, Paulo também teve essa experiência, né, de ficar em jejum durante 3 dias, sem comer nada e sem beber nada. Esse é o jejum absoluto, que é o máximo indicado de 3 dias. Não mais do que isso. Ok? Porém, na Bíblia tem algumas exceções de jejum absoluto. E a gente vê pelo menos 2 exceções, que foi no caso de Moisés e no caso de Elias. No caso de Moisés, quero ler o texto aqui. Quando subiu o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água. Como Moisés não morreu, não me pergunte, que eu não sei te responder isso. Com certeza, a ação sobrenatural de Deus ali, né? Algo sobrenatural estava ali, que era a presença de Deus, que supria ele dessa forma. Ok? Mas não tente isso em casa. A não ser que o papai apareça mesmo para vocês. Barbinha branca. E tem que provar se é ele mesmo. A Bíblia fala que tem que provar os espíritos. Deus, se é você mesmo, cai o raio na cabeça do amigo ali. Daí... da sogra, fala, aponta para a sogra assim e fala, né? E Elias também, depois vocês podem ler o texto lá, também fez a mesma coisa, ficou 40 dias sem comer e sem beber nada. São os jejuns extremos. Então nós temos esses 3 tipos de jejum que você pode praticar. O jejum comum, que você pode ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias. Geralmente quando eu fazia jejum de 3 dias, só de comida. Bebia água, fazia feijão líquido e bebia. Então. Ficava 3 dias, esse era o máximo que a gente ficava. Né? Mas tem gente que fica 40 dias sem comer nada e fazendo um jejum comum. Tem o jejum parcial, que você pode fazer também, né? Apenas algumas coisas, alguns tipos de alimentos. Geralmente, jejum vai envolver alimento, gente. Tem gente que fala assim, ah, vou fazer um jejum de televisão. Isso aí não é jejum. Isso aí pode ser, sei lá, um sacrifício, né? Abstenção de algo, mas isso não envolve a palavra jejum, tá certo? O jejum, ele envolve 2 áreas de abrangência, de alcance, 2 áreas, que é, 2 áreas? Não, é 3 áreas, escrevi errado aqui, são 3 áreas de abrangência, de alcance. Primeiro, é individual, que é aquilo que Jesus falou no secreto. Então, a primeira coisa que o jejum envolve é o indivíduo, né? Feito no secreto, você e Deus e mais ninguém. Okay? O segundo tipo de jejum de alcance é os jejuns regulares. Por exemplo, no Didaquê, o Didaquê ele é considerado um livro apócrifo. Deixa eu falar uma questão, uma vírgula, assim, um parêntese entre essa questão de apócrifo. Quando muita gente nem sabe o que eu estou falando aqui. Né? Se você não sabe o que eu estou falando, você fica pensando agora, sei lá, em alguma coisa e esquece o que eu estou falando. Quando a gente está falando de apócrifo, a gente está falando de livros que não entraram no cânon do Novo Testamento, ou do Antigo Testamento. Mas, em especial, o Didaquê, ele é um livro apócrifo do Novo Testamento. Em outras palavras, Didaquê, o ensino dos 12 apóstolos. O ensino dos apóstolos é o nome desse livro. É um livro que está lá, não entrou no cânon, por razões lá que a igreja não achou necessidade e acabou não entrando. Não há nada nesse livro que é contraditório, que contradiga a Bíblia. Ok? Você pode ir lá na internet, lá, Didaquê, digitar lá, e você pode procurar ele na internet, está lá, para você ler. Ele não foi incluso porque a igreja não quis. Tá certo? Mas não necessariamente, quando a gente fala de livro apócrifo, já entende do diabo, do inferno, do capeta, do cramunhão, do Ozzy, qualquer coisa. Tá certo? Porque a gente, eu tô meio cansado disso, porque na internet da vida, quando a gente tem discussão com os caras, quando a gente cita qualquer coisa de um livro apócrifo, o cara fala, não, o livro apócrifo é do diabo, não pode. Ignorância. É ignorância. A Igreja Católica usa até hoje, está lá. Está lá. A gente usa. Os grandes teólogos nesse mundo usam até hoje. Entendeu? A galera aí que é pensador, que está envolvido com teologia, usa, não tem nenhum problema. Entendeu? Aí vem uns cabecinha que não sabe nada de nada e quer dizer para a gente o que a gente pode ou não pode fazer diante daquilo que a gente entende e que a gente estuda. Ok? Então, obviamente que alguns livros apócrifos têm algumas coisinhas ali que você tem que tomar algum cuidado. E a gente não está canonizando um livro apócrifo, mas está dizendo também que não necessariamente o que ele está dizendo ou ensinando é contrário à Bíblia. E uma das coisas que o Didaquê ele ensinava era a igreja, que a igreja primitiva fazia jejum durante 2 vezes por semana. Era um costume da igreja jejuar 2 dias por semana, que era nas quartas e nas sextas-feiras. Então, John Wesley, por exemplo, ele praticava isso. Ele tomou isso para a igreja metodista, na época. Então, os metodistas, ou os ministros metodistas, tinham que observar esse costume do Didaquê, que era jejuar durante 2 vezes por semana, que era na quarta e na sexta-feira. Ok? Então, esse é um jejum regular que você também pode fazer. Então, além desse jejum secreto, você pode colocar lá, eu vou jejuar toda sexta-feira. A liderança, geralmente, a gente jejua toda segunda-feira. Eu falo geralmente, porque às vezes a gente esquece, né? A gente acorda, quando viu, já encheu a pança e lembra de noite. Ah, esqueci de jejuar. Mas, geralmente, a liderança, toda segunda-feira, a gente tem um propósito de jejuar. Está lá, toda segunda-feira. Você pode escolher um dia da semana. Criar um praxe para isso, né? Criar um costume. Olha, vou jejuar toda quarta-feira, toda sexta-feira. Não necessariamente esses 2 dias, qualquer outro dia pode ser. Ok? Que é o que a gente chama de jejum regular. Depois, nós temos o jejum em grupo. O jejum em grupo é quando toda a igreja ora, por exemplo. Então, a gente vê vários exemplos de jejum em grupo na palavra. Por exemplo, lá em Joel, fala assim, toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Então, toda a nação de Israel era chamada para jejuar naquele dia. Lá em 2 Crônicas, diz assim, depois disso, os moabitas e os amonitas com alguns dos meunitas entraram em guerra contra Josafá. Então, informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Hazazon Tamar, isto é, em Jed. Em Jedi. Luke Skywalker estava vindo lá. Darth Vader estava vindo atacar lá. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamar um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Olha que coisa linda. O rei ali convocou, Josafá convocou todo mundo. Ó, galera, um jejum nacional aí, porque está vindo um inimigo. Todo mundo foi lá em jejum e ficou buscando o Senhor. Esse é um jejum em grupo. Tem a história de Jonas também, né? Não vou ler aqui o texto, mas quando Jonas vai lá e profetiza e fala contra Nínive, o que, que acontece? Toda a cidade rasga suas roupas e se coloca em jejum. E em Jonas diz que não somente as pessoas, mas até os animais foram colocados em jejum. Fiquei imaginando as vaquinhas lá mugindo, sem pasto aquele dia. Por causa do pecado do homem, os bichinhos ficaram com fome. Mas foi lá um jejum geral, todo mundo se arrependeu, né? Dos seus pecados, pediram perdão para Deus. Deus não trouxe o julgamento sobre Nínive e a cidade pôde ser salva. E aí vai embora. Eu quero ler só essa história lá, a respeito da Inglaterra. Em 1756, o rei da Inglaterra convocou um dia de solene oração e jejum por causa de uma ameaça de invasão por parte dos franceses. John Wesley registrou este fato em seu diário. A ameaça da invasão foi impedida. A França estava ameaçando de invadir a Inglaterra. O rei proclamou um jejum nacional. Diz que, lendo depois o livro, ele falando assim que as igrejas ficaram cheias de gente orando, jejuando, né, pedindo para que Deus os livrasse daquilo. E Deus os respondeu. Deus os respondeu e a França não atacou a Inglaterra. Muita gente pensa, eu já ouvi de boca de muita gente, que jejum é uma coisa que ficou no passado, que não tem nada a ver mais com a nossa realidade. E para isso, quero falar alguns textos aqui, em especial dois textos. Primeiro, lá em Mateus 6,16, quando Jesus falando, quando jejuarem, quando Jesus coloca essa palavra, quando jejuarem, em outras palavras, Jesus nunca no seu ministério, e nenhum apóstolo em seu ministério, disse qualquer coisa contrário à prática de jejum. Quando ele falou assim, quando vocês forem jejuar, façam desse jeito. Alguém que é contrário ao jejum, não falaria esse tipo de coisa. Por exemplo, eu não chegaria para vocês e falaria assim, quando vocês forem encher a cara no boteco, vocês façam assim, lavem a cara, né? Dê dois passinhos para um lado, dois passinhos para o outro. Não é verdade? Por quê? Porque isso é uma coisa que eu sou contrário. Tá certo? Eu jamais diria para vocês alguma coisa, quando vocês forem fazer alguma coisa, que eu não concordo, eu não diria para vocês como vocês devem fazer. O raciocínio está errado. Se Jesus está falando quando vocês jejuarem e depois ele dá todo o macete de como vocês devem fazer, é porque ele era favorável a isso. Inclusive praticava no seu ministério isso. Depois, um outro texto que as pessoas usam para dizer que não se deve jejuar é esse daqui, ó. Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Eles estão dizendo que esse texto está falando unicamente dos 3 dias em que Jesus ficou morto. Que naquele dia, de alguma forma, estava liberado o jejum, mas quando Jesus ressuscitou e ele está com a gente, agora não se pode mais jejuar. Esse é o raciocínio. Mas, para contradizer esse raciocínio, tem um outro ensino que ele diz aqui, que é assim, ó, mas essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Ele está se relacionando ao quê? A questão da possessão demoníaca, né? Que os discípulos saíram pregar o evangelho, tinha gente que não, tinha demônio que não saía. O bicho era metal mesmo, né? Era um demônio true metal. E esse não saía com oração, só com oração. Jesus fala, ó, esse tipo aí, ó, de Ozzy, esse aí só sai com pagode. Pagode e jejum. Esse só sai dessa forma, ok? Então Jesus ele fala que além dessa questão de que a gente está abordando, que o jejum ele é uma ferramenta para com o exorcismo. É uma ferramenta poderosa que você pode ter na sua vida, ok? O pastor Rudenberg, que é o pai na fé da Kátia, ele fez um jejum de 30 dias, se eu não me engano. Acho que foi 30 dias que ele ficou jejuando. E ele falou que quando ele saiu do jejum, ele ficou meio que isolado mesmo. Se não me engano, foi pro meio do mato, numa chácara lá. Diz que quando ele saiu desse jejum, ele saía na rua e literalmente, aonde ele caminhava, as pessoas caíam possessas. Entrava no shopping, caía um cara, gostava da bala. Né? Então, há alguma coisa aí. Há algo poderoso aí. Contradizendo esse pensamento de que Jesus quis dizer que as pessoas iam jejuar somente naqueles 3 dias ali em que ele estivesse morto, está lá em Atos, por exemplo. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado e já tinha subido. Não estava mais aqui. Seu espírito está aqui, mas não estava mais aqui. Subiu, ok? Diz assim, lá em Atos 13, 2 a 3. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, por que não somente orar? Por que não somente oravam? Por que não somente, Senhor, vamos orar aqui e Deus vai revelar a tua palavra para nós, a sua vontade? Por que precisava jejuar? Então isso daqui está contradizendo completamente esse pensamento de que somente naqueles 3 dias. Okay? E quando Jesus então está falando que chegará o tempo em que eles jejuarão, o tempo é para agora. É para agora. Daí olha só, diante do jejum e da oração, o que acontece? O Espírito Santo diz para eles, separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Um outro texto foi lá em 2 Coríntios 11, 27. Paulo dizendo: trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Muitas vezes. Paulo jejuou, muitas vezes. Então, é um ensino do Novo Testamento ou não? É uma prática da igreja ou não? Tem gente que, tem um camarada que eu discuto sempre na internet lá, que o cara acha que doutrina bíblica, só é doutrina bíblica se tem 30 textos dizendo sobre o assunto, senão não é doutrina bíblica. E eu, pior, o mais idiota nessa afirmação dele é que esse cara é pré-milenista, ele crê no milênio. Ele crê que o milênio virá. E só tem um texto na Bíblia que fala sobre milênio. Isso é o que a gente chama de tiro no pé. Porque se precisa ter 30 textos, 3 textos, 2 textos na Bíblia para você criar uma doutrina, como é que se cria uma doutrina em cima de um texto? E defende isso com faca, com tiro. Só com tiro no pé. Não é? Amém? Eu vou continuar domingo que vem falando sobre a parte prática disso. Como fazer. Ok? Beleza? Então, domingo que vem, já vem preparado. Já vem preparado porque você vai ouvir sobre jejum de novo. Deu fome vocês? É igual falar piolho, né? Você fala piolho, já começa a coçar a cabeça. O Gabriel, essa semana, estava com uns negocinhos na perna dele, parecia picadinho de pulga. Eu fiquei me coçando o dia inteiro. Parecia que estava com pulga também. Amém. Vamos ficar de pé. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque nessa noite a gente pode estar ouvindo acerca daquilo que tem sido esquecido. Que a gente pode estar trazendo à memória aquilo que tem sido abandonado, Deus, pelas gerações que estão aí, Senhor. Que é a prática do jejum. Essa ferramenta poderosa que o teu povo tem feito uso desde o início dos tempos. Um tempo em que eles têm usado, Senhor, para buscar a tua vontade, para ficar mais sensível à tua voz. Um tempo que a gente tem dedicado, Senhor, para se abster de certas coisas, para ter mais do Senhor. Um tempo que a gente se esvazia de algo, para se encher do teu Espírito, Senhor. Um tempo em que a gente deixa de pensar apenas em nós mesmos, para em teu nome, Senhor, ter um tempo melhor, Senhor, um tempo de qualidade, um tempo de investimento no nosso espírito, Senhor, no nosso homem interior, Senhor. Eu quero te agradecer, Deus, porque a gente pode estar revendo isso. E que o teu Espírito, Senhor, esteja falando com a tua igreja, Deus. Dando à tua igreja, Deus, despertamento, Deus, para te buscar, Deus, como deve, Senhor. E que o jejum venha a ser mais uma arma poderosa, Senhor. Mais uma ferramenta poderosa para elevar a tua igreja à maturidade, Deus, ao crescimento. Para a glória do teu nome. Para o louvor e glória do teu nome, eu oro. Amém. Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Tenham todos uma boa semana em Cristo.